Nunca me esqueceré que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. uma pedra. Na vida das minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra.